amigo Rogério Vala. É sucesso! Sacode que começou! Bora, Júnior Silva! Bora ver! O sem querer querendo te liguei, discou sozinho. Meu celular tá com problema no desligue. Uma hora dessa, por sinal, desculpa. Mas já que me atendeu, escuro. Revista Alternativa, cadê Gilânio? Grande Lilian! Rosane ali, ó. Tiagão lá. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade da gente fazendo amor. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Gilânio! Valeu, velho. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade da gente fazendo amor. Maestro Juno Silva. Eu sou Diogo Dourado. Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz e a roda. Vem. O sem querer querendo te liguei, discou sozinho. Meu celular tá com problema no display. Uma hora dessa, por sinal, desculpa. Mas já que me atendeu, escuta. TV Geral ao vivo. Grande Sério, tô na moçada. Vem, canta, canta. Eu tô com saudade do nosso beijo. Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Bora, Célio! Lula! Grande Lula! Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade da gente fazendo amor. Chora não, bebê! Folha do Estado! Como é que é? Tamo junto no seu nome. Ele quer essa rocha? Segura baixinho, segura baixinho. Como é que é? Como é que é?